Seção 5. De Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 21. O Almocreve. Vai, então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustiguei-o. Ele deu 2 corcovos, depois mais 3, enfim mais 1, que me sacudiu fora da sela. E com tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então, espantado, disparou pela estrada fora. Digo mal, tentou disparar, e efetivamente deu 2 saltos. Mas um almocreve, que ali estava, acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Olhe do que vós me se escapou, disse o almocreve. E era verdade. Se o jumento corre por ali fora, contundia-me deveras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro. E lá se me ia a bacharelice em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida. Era positivo. Eu sentia-o no sangue que me agitava o coração. Bom almocreve. Enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento, com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo. Não porque tal fosse o preço da minha vida. Essa era inestimável. Mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe as 3 moedas. Pronto, disse ele apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi. Deixa-me, que ainda não estou em mim. Ora, qual? Pois não é certo que ia morrendo? Se o jumento corre por aí fora, é possível. Mas com a ajuda do senhor, viu vosmecê que não aconteceu nada. Fui aos alforges, tirei um colete velho, em cujo bolso trazia as 5 moedas de ouro. E durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação. Se não bastassem 2 moedas, talvez 1. Com efeito, 1 moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa. Era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro. Portanto, 1 moeda. Tirei-a. Via reluzir a luz do sol. Mas não a viu o almocreve, porque eu tinha-lhe voltado as costas. Mas suspeitou-o, talvez. Entrou a falar ao jumento de um modo significativo. Dava-lhe conselhos. Dizia-lhe que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo. Um monólogo paternal. Valha-me Deus, até ouvi estalar um beijo. Era o almocreve que lhe beijava a testa. Olé! Exclamei. Queira vós me se perdoar. Mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. Ri-me. Hesitei. Meti-lhe na mão 1 cruzado em prata. Cavalguei o jumento. E segui a trote largo. Um pouco vexado. Melhor direi, um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a algumas braças de distância, olhei para trás. O almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo. Eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os 20 que eu devera ter dado ao almocreve em lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude. Cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento de providência, e de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão. Chamei-me pródigo. Lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Tive, por que não direi tudo? Tive remorsos. Capítulo 22. Volta ao Rio. Jumento de uma figa, cortaste-me o fio às reflexões. Já agora não digo o que pensei dali até Lisboa, nem o que fiz em Lisboa, na Península, e em outros lugares da Europa, da velha Europa, que nesse tempo parecia remoçar. Não, não direi que assisti às alvoradas do romantismo que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália. Não direi cousa nenhuma. Teria de escrever um diário de viagem, e não umas memórias, como estas são, nas quais só entra a substância da vida. Ao cabo de alguns anos de peregrinação, atendi as súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta, se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Esta última palavra foi para mim um golpe. Eu amava minha mãe. Tinha ainda diante dos olhos as circunstâncias da última bênção que ela me dera a bordo do navio. Meu triste filho, nunca mais te verei. Soluçava a pobre senhora, apertando-me ao peito. E essas palavras ressoavam-me agora como uma profecia realizada. Note-se que eu estava em Veneza, ainda rescendente aos versos de Lord Byron. Lá estava, mergulhado em pleno sonho, revivendo o pretérito, crendo-me na sereníssima república. É verdade, uma vez aconteceu me perguntar ao locandeiro se o doge ia a passeio nesse dia. Que doge, senhor mio? Caí em mim, mas não confessei a ilusão. Disse-lhe que a minha pergunta era um gênero de charada americana. Ele mostrou compreender e acrescentou que gostava muito das charadas americanas. Era um locandeiro. Pois deixei tudo isso. O locandeiro, o doge, a ponte dos suspiros, a gôndola, os versos do Lorde, as damas do Rialto. Deixei tudo e disparei como uma bala na direção do Rio de Janeiro. Vim. Mas não, não alonguemos este capítulo. Às vezes, esqueço-me a escrever e a pena vai comendo papel, com grave prejuízo meu, que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões. E nós não somos um público em fólio, mas em duodécimo. Pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado e vinhetas. Principalmente vinhetas. Não, não alonguemos o capítulo. Capítulo 23. Triste, mas curto. Vim, e não nego, que ao avistar a cidade natal, tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política. Era o do lugar da infância. A rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho, as cousas e cenas da meninice, buriladas na memória. Nada menos que uma renascença. O espírito, como um pássaro, não se lhe deu da corrente dos anos, arrepiou o vôo na direção da fonte original e foi beber da água fresca e pura, ainda não mesclada do enxurro da vida. Reparando bem, há aí um lugar comum. Outro lugar comum, tristemente comum, foi a consternação da família. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Tua mãe não pode viver, disse-me ele. Com efeito, não era já o reumatismo que a matava. Era um cancro no estômago. A infeliz padecia de um modo cru, porque o cancro é indiferente às virtudes do sujeito. Quando rói, rói. Roer é seu ofício. Minha irmã Sabina, já então casada com Cotrim, andava a cair de fadiga. Pobre moça. Dormia 3 horas por noite, nada mais. O próprio tio João estava abatido e triste. Dona Eusébia e algumas outras senhoras lá estavam também, não menos tristes e não menos dedicadas. Meu filho! A dor suspendeu por um pouco as tenazes. Um sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia a asa eterna. Era menos um rosto do que uma caveira. A beleza passara como um dia brilhante. Restavam os ossos que não emagrecem nunca. Mal poderia conhecê-la. Havia 8 ou 9 anos que nos não víamos. Ajoelhado, ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço, e nós temíamos avisá-la do fim. Vão temor. Ela sabia que estava prestes a acabar. Disse-mo. Verificamo-lo na seguinte manhã. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que lhe encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. conhecia a morte de Oitiva, quando muito tinha-a visto já petrificada no rosto de algum cadáver que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de cousas antigas, a morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira vez que a pude encarar. Não chorei. Lembra-me que não chorei durante o espetáculo. Tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boquiaberta. Que? Uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca, jamais fizera verter uma lágrima de desgosto. Mãe carinhosa, esposa imaculada. Era força que morresse assim, trateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia? Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente, insano. Triste capítulo. Passemos a outro, mais alegre. Capítulo 24. Curto, mas alegre. Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro. Nunca, até esse dia, me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Para lhes dizer a verdade toda, eu refleti as opiniões de um cabeleireiro que achei em Módena, o qual se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do toucado, não enfadava nunca. Ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor, e não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação, que eram para o meu espírito, vaidoso e nu, o mesmo que para o peito do selvagem são as conchas do mar e os dentes de pessoa morta. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a principal virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo. Porque em tal caso, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine e julgue. Mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Capítulo 25. Na Tijuca. Ui, lá me ia a pena escorregar para o enfático. Sejamos simples, como era simples a vida que levei na Tijuca, durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No sétimo dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda, alguns livros, roupa, charutos, um moleque, o Prudêncio do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo, 2 semanas ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz este Cotrim. Passara de estróina a circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva. Labutava de manhã até à noite, com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho que então tinha e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo. Tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer cousa nenhuma. Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado, debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos, e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava o peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma cousa que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento. Decora esta expressão, leitor. Guarda-a, examina-a, e se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia muito, outras, enfim, não fazia nada, deixava-me atoar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. E as horas iam pingando, uma a uma. O sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Recomendei expressamente que me deixassem só. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra, era bastante para sacudir-me da Tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão. A dor aplacara. O espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagia à mocidade. Era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo, quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre mais de Dona Eusébia. Lembra-me, é ela? Ela e a filha. Vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado, mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento-mor. Antes mesmo do meu embarque, já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer depois que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado a Dona Eusébia, cousa que deu muito que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta. Aliás, de muitas folhas. Tinham-me dado razão os acontecimentos. Ainda porém que não dessem, 1814 lá ia longe, e com ele a travessura e o Vilaça e o beijo da moita. Finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão, e acabei de fechar o baú. Nhonhô não vai visitar sinhá Dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-la imediatamente e descer. Fim da sessão 5.